essa brincadeira é a largada já queimou. Mané se meteu em confusão, quebrou mais um copo de cerveja, xingou e bateu no peito, jogando a mesa no chão. Xingou e bateu no peito, causando mais que pavão. Xingou e bateu no peito, jogando a mesa no chão. Xingou e bateu no peito, causando mais que pavão. Não trago mais, não trago mais, não trago mais, não trago mais. Chama pra ver no que dá. Praga pegou pra lascar. Apague o fogo e a luz, apague o cigarro. Chama pra ver no que dá. Vai dar, vai dar, vai dar. Pra ver no que dá. É confusão, perturbação. É confusão, perturbação. É confusão, perturbação. Vai dar. Mal começa a brincadeira, largada já queimou. Mané se meteu em confusão, quebrou mais um copo de cerveja. Xingou e bateu no peito, jogando a mesa no chão. Xingou e bateu no peito, causando mais que pavão. Xingou e bateu no peito, jogando a mesa no chão. Xingou e bateu no peito, causando mais que pavão. Não trago mais, não trago mais, não trago mais, não trago mais. Quebra só com o copo, meu irmão. Puta merda, bicha, vai pra casa, vamos chamar o táxi. Já deu pra tu, velho. Virou neném, já deu. Já era, já era. Já é, Elvis. Tchau.